puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. A tua ex. Melhor coisa que sumiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Acende o celular, acende o celular, acende o celular. Quem tá com flash aí? Acende o celular. Levanta o telefone aí. Acende o flash. Acende o flash. Acende o celular. Acende tudo. Acende o celular. Acende o celular. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. Vai pra puta que pariu. A girar, a girar, a girar. Ele gosta, né, CC? Explode o bagulho! Bota o negócio aí. Só falta o Gorossal de babá. Tudo aqui vai dançar. Vai! Produções, um novo conceito em mídia audiovisual no Brasil. E grava tudo ele! Bruno Lima, gravações. Ela quer pular com os caras porque os caras é milionário. Aê, piranha, hoje tu vai cruzando já. Aê, piranha, hoje tu vai cruzando já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro outro estado. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aperta o cinto, tira a calcinha e fica suave. Já prepara a bucetinha pra tu dar na era. Prepara a bucetinha pra tu dar na era. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sobe fumaça, é só de... Alô, menino! De milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico. Bem reduzido, só na mãe da aranha. Manda vontade. Eu acho que se reduzir mais um pouquinho, eu sou pai. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu. E aí, meu parceiro Leandro, da loja Califórnia Brasil. Manda vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso. Bora, Leandrinho! Ai, droga, sento no bico da Glock, rebola e tira o shot, e vem, vamos fuder. E ela quer... mexer. Um alãozinho. Arrancou meu cabaço. E bota a bola. E bota a bola. Bota. Luiz. No bico da Glock. Rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder. Vem, vem. Rebola, não rebola. Eu sei que tu se excita. E deixa o bumbum mexer. E o alãozinho. Arrancou meu cabaço. E me botou de quatro. Botando, botando. Chama, chama, chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Deixa o Salles. Salles. Sábio Calado, o jovem das produções. Escuta aí, Luiz. Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar, e eu não vou voltar atrás na minha decisão. Açaí e pimenta. Gostou, né? Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. E o amor? Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois, diz que não vai mais. Preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre, diz que não vai mais. Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem. É fuga, na dona de casa, do lado da puta, quero mais. Dá-lhe fuga! Que hoje é dia de balada, com minha vontade pra sair. Bora, Alberi! É fuga, na dona de casa, do lado da puta, quero mais churrada. Que hoje é dia de balada, com minha vontade pra sair. É dia do lado de casa. Essa tá especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Vai dançar! Eu trago uma novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do Braga ninguém vai ficar parado. Esse é um passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chapulê. E o nosso mundo bebê reduzido apenas com 10%. Hoje não vai dar pra botar nem 50 pelo jeito. Mas tá tocando. Just started now and bring this motherfucker down. I like it when they come and they. Vai, vai, vai. Ah, o que é isso? Então tudo é conflito. Entre elas tá rolando um atrito. Ó, enquanto tem mais talento, enquanto tá mudando. Vai começar então! Ela vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vontade, soca, soca, toma, toma, bate, bate. Ó, o sapo segura, ó, tem que ir embora, você vai. Chama ela. Vai começar o combate. Mete o dedo errado. Ei, Joe, então chame a polícia. Pra quê? Pra fazer uma perícia. Equipe burro sem rabo. Ela só dar o Equipe arca de Noé também. Ela só dar o O alzema pra mim. Ela só dar o O DJ Jimmy também tá ligado a gente. Academia Corpus e Saúde de Almeri. E aí, Renato? É o pop, é o pop. Renatinho. Esse balanço que ninguém segura. Esse pique é uma loucura. Teme, teme, teme, teme. E que tal assim? Onde as mulheres fica tudo no drink, né, meu irmão? Falando em mulher, meu irmão, aqui em Almeri botaram só as selecionadas, pai. Terra de gente bonita. Hoje não. Só na manhã. 007. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém tava nada comigo. Tava não. Que nada eu não tava aqui. Até desacreditei. Só não vale chorar, meu irmão. Não quer parar de acelerar. E sem querer. E que biarca de Noé. Tem pensamento. Pulso em rabo, né? Música, amigos, e o CC, cadê o CC, rapaz? Fala, Luizinho. Fala, Di. Carreta treme, treme. O teu olhar me faz lembrar de nós dois. Não aprendi a esquecer o teu olhar. E você? Você foi pra mim um amor que não floresceu. Aquela menina aprendeu a se defender. Yeah! Eu te vejo tão distante. Nem parece que me amou assim. Não dá. Eu quero você de novo. Alanzinho Pressão. Alanzinho Pressão. Esse é. Lembra? Vou sair pra te procurar. Pra ver fogo e relembrar. A noite em que te conheci. Quando você olhou pra mim. De repente me E aí, Vigi? Calma, chega devagarzinho, também não vai, né, véi? É que é meia hora eu falo. Tá de castigo. Personalizada na família Trim Trim. Já tá aí no meio do do salão e por sinal muita gente já vestindo. Camisa treme, treme, tá lá! Onde sou? Vou só falar com seu Lunga. O seu batedor. Será que errei ter te amado em ter me... O grande parceiro Alex Refrigerações. O grande parceiro Diego. O Ganso. Super-herói. Tenho sentimentos. Nenhum bem de ferro. Que nunca chorou. E a galera curte. No sul da Treme Treme. Carreta Treme Treme. Carreta Treme Treme. Pra não deixar ninguém parado. Meu parceiro Paulinho tá ali com a gente. E aí, Paulinho? Relembrando, né, moleque? Valeu, garoto. Cadê o anjo? Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de ilusão. Se você achar essa dança que me leve a você, te peço, cuide bem de mim. E o Pocatelha? E não deixe eu fugir. Uma parada. Uma Alisson do Vitalinho. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu tô com a trim trim invadindo de pena. E comemo varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemo varai xereca, varai xereca, varai xereca. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar CC? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. O CC. Vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Pode mandar o próximo, o próximo, o próximo. Bora! E as meninas vai descer.

certeza, muito carinho. Aquele forte abraço, viu? Galera da praia, bem-vindos! Hoje é sexta-feira. Você sabe como é, estresse no trabalho, confusão com uma mulher. Conta pra pagar, prova pra estudar. O estresse bateu, a semana passou. E olha quem apareceu. Vaquinha, eu, tem alguma aí? Bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. Por favor. Amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Eu vou pra bagaceira. Bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de. E a nossa galera da Tia Vera também, segue com a gente. O grande parceiro Anderson Lima, o DJ Marido. Rapaz, até o Zidane tá lá. Aí com o Zidane no pé de uma, né, moleque? Alô, DJ Ives. Fala, menino. Chão. E bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior. Terra de gente bonita. Seu valor. Bote bonito nisso. A gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, a carreta é pressão. Bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior. Terra de gente bonita. Que tem seu valor. Pra gente não tem besteira. A gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera de Almerim. É foda, bora tomar um. Quero ouvir, quero ouvir. A galera de Almerim. Pra respeitar, bebê. Tá bonito, meu irmão. A galera. Só o aquecimento já já liga a cena. Respeita bebê que pra curtir não tem hora. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber qual você tem outro. Fala, vaca! Repertório, fala, Luzinho! Deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Isso é barota. E aí, nego bala? Nossa grande amiga Marília também tá ali com a gente. Ela e a Sambara dos Anjos. E o coitado. Valeu, Sambarinha. Uma mulher assim como você. Dos Anjos, Anjinha tá na área. Tô te falando, bora lá. Quando a gente tá na cama, ele liga. Parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha. Você arrepiou. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Divertindo, e eu não faço nada. Ei, Joe, não, não. Por favor, chama a polícia. Jamais. Pra fazer uma perícia em toda mulherada. Ela só dá o coco. Gorossal de gente. Ela só dá o coco. Problema pra mim. Ela só dá o coco. Ela só dá o coco. Ela só dá o corpo, problema pra mim. já já tem gatinho. Ela sentiu saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade. Onde é? Ela quer. Lá no Chicaia, é? O Natal é lá no Chicaia? Vamos lá! Ela chorou de amor. E aqui no Atlético Clube! Ela chorou de que ela. E por sinal tá burrando, hein? Ela chorou de amor. Bora ver! Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela. Suárez Chaveiro! Ela chorou de amor. Chaves, carinho, personalizado, é só falar com ele. Alô, Suárez! Frio de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu apertei. Grande parceiro DJ Jimmy, Jaxi, Camelo! O Diego Guiz, o Cássio, a Cássia Andra. E aí, Nadinho? Nadinho Cronos, é? De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou? No dança, né? Acabou tua vez. Bota aquela luzinha. E o Project, Project. Quem cai uma vez vai cair. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica sabe mais como é que o parceiro faz? E eu fico nu, barcaído. Banda New Project. New Project. O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que está gravado dentro da sua memória, do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Muita mulher solteira hoje. Vai. Os caras só olhando, rapaz. Égua. Se olhar no espelho. O homem daqui não sabe dançar, não. E aí vai lembrar. Cassiano, bota aquela, já tá, já, né? Vamos já pegar duas ali pra dançar. Consegue esquecer. Mostrar como é que faz o rebolado de catita. Consegue esquecer. Quando se toca que não tem volta, cê vai querer voltar, faça uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. pode aumentar. Dizer que te amo, mesmo ele tendo mil defeitos. Já já tem Cassiano. Ninguém te completava como aquele. O nosso grande parceiro Cowboy é Vindos. E aí, Cowboy? Tamanho da aranha. Como é que é? Banda. Eu te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra... Carreta treme, treme. Você não me bloqueou. Carreta treme, treme. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. O tererê, mais um vídeo. Vote no... Sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Bora, Juninho, hoje é pra beber. Um objeto, oh. Da Prime FM. Mas quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? E a Trime Trime hoje ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais, mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar. E a paz na sequência. Tem Cassiano. Falta o dinheiro aqui. Você tem aí amor. Amar é dividir. Não, volume P reduzido. Não, aqui é parceria. Isso que é. Volume 3, é? O 3. Ela toma cachaça comigo. Não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Pra quem toca com 50, 60. Não, agora pense aí num casalzão. Oh. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Carreta treme, treme. Fotos, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. Falta que você faz. Hoje o Latrel não tá. Mas bora ver, né? Tem um Latrel 20 cal. Tem coragem? Trepidante, eu fui. Já tá preparado aí. Vou fazer. Daqui a pouquinho. O Latrel não veio, mas o Vidigal tá na área. Pipico na retaguarda. Mais tarde quero ver as meninas do funk. Como é que é? Banda Kine. Você não está entendendo que eu não tô legal. Namoro sem se ver fica meio sem. E a nossa de Miga Hélida. O Wallace! Já me cansou. O Arlen também tá ligado a gente. O Adriele! Tá todo. banda, galera, é tudo com W. Mas quando a gente ama, eu família, né? Sim, sei lá. Tô te falando. Não é um sacrifício, é uma prova de... Valeu, tamo junto. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposto. E após essa, Cassiano pra detonar. Por favor, me ajuste, eu tô ficando... Aperta essa buzina, meu comandante. E você, como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância. Dois, eu acertei usar uma aliança. Seu problema, eu sei, é só desconfiança. Meu parceiro Foguinho, o da Prime Eventos, também tá aqui com a gente. E aí, Foguinho? É com a... Aquele abraço, viu, meu irmão? A gente cura. Como é que é? Banda Kene. Você não está entendendo que eu não tô legal. Namoro sem se ver fica meio sem sal. E viver na estrada, pode crer, já me cansou. Eu sei essa distância quer nos separar, mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá. Não é um sacrifício, é uma prova de amor. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de... Bruno Lima Gravações, uma marca inteligente e criativa. Pra...